Potência da ponte pra cá. É nós a fita, nós no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia sem dar quela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Pai, luz divina. Multidão, muito som. Pronto pro jogo, cannabis versus Vila Fundão. No granjão, vou colar. Tá 36 graus e o sol tá de racha. Duas da tarde, quebrada agitada. As ruas tão cheias, a Godoy tá lotada. E a rapaziada só curtindo o som. Na bola de meia só, sangue bom. Asfalto, carro, moto, sobe e desce. Cuidado! Sai da rua, moleque. O que acontece? Os coxinha por aqui deve estar procurando alguém pra explodir. Sai de mim, pra chave, não vou mais. Quero viver liberdade e muita paz. Isso mesmo já é um pensamento positivo. Mas na geral que mora o perigo. É quente, é quente. Pode crer, e aí, aquele rolê vai me envolver. Leste, Capão City, Grajaú, Imbu. Não esquenta, sempre cabe mais. É nós na fita, nós no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia sem dar goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Nós no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia sem dar goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Inicia o jogo, todo mundo conhecido. Mas dentro de campo não tenho amigo. A meta é ganhar, perder não dá. Toca a bola pra lá, rola a bola pra cá. Gol, tiro, fogos, vibração. Vai, carai! Pega, não dava não. Carne na brasa, vinil na vitrola. Vambora, vambora! Essa é a hora. Rap, samba, soul, ICT, Zeca, Bizzi Resalta, Martim, breja na grade, vinho na taça, preta show, nave, várias mulatas, Bilades, fumaça sobe, Red desce, tá moscando ramelão, pé de breque, light, todo elétrico, frenesi, preste atenção tu, sente aí, Tupac, Bob Marley, James Brown, gol, cash, semifinal, fica mesmo entendendo, carai. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia sem dar goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Nós no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia sem dar goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Nós no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia sem dar goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Nós no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia sem dar goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar.